dis-moi, comment t'as fait pour financer tes études? J'ai demandé à la banque BCP. Ils m'ont hyper bien accompagné. C'est vrai? Ah ouais. Non mais tu préfères emprunter de l'argent à ta banque ou tout miser sur la pétanque? T'as raison. Je vais voir sur banquebcp.fr et contacter ton conseiller. Il va sûrement pouvoir m'aider à financer mes études. Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Tanto mal nos fez, o amor perdoa. Hoje sim, só pra te amar. Um homem novo estás a ver. Só falta mesmo o teu perdão pra renascer. Para mim não te mudou, nem parece que passou. Continuas sempre igual, igual, igual, igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram não sem ti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão belo ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde foras o que houver. Na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde foras o que houver. Ainda o meu sonho de mulher. Amiga, sei que tu me queres dar, mas não posso aceitar tua paixão. Amiga, escolhi outra mulher. Ninguém escolhe o que quer, o coração. Mas olha, foi um erro que eu fiz. Hoje eu vivo infeliz por alguém a perder. Por isso faz-me um favor, em nome do amor que dizes ter por mim. Branco para chorar, por agora é tudo que eu te imploro. Dá-me um lenço branco para poder secar este mar de lágrimas que eu choro. Dá-me um lenço branco para chorar. Amiga, sei que queres meu amor, mas assim como eu estou, tenho que negar. Amiga, outra me entreguei, são mistérios que tem o ego amar. Mas olha, se pudesse talvez hoje voltar atrás, tudo tinha outra cor. Mas não há nada a fazer, só me resta sofrer a minha negra dor. Dá-me um lenço branco para chorar, por agora é tudo que eu te imploro. Dá-me um lenço branco. Anos não te

uma palavra. Ai, e até os braços eu voltava. Mas mente ao seu coração. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez aqui para vocês, para mais uma nova emissão Portugal em Festa, na minha companhia. Calma, ela é filha do patrão. Eu sou o Vitor e são 9h22 e estamos juntos até o meio-dia. Programa, como sempre, a melhor música portuguesa de agora e de antes, música brasileira. Mas se começa, não tem fim. E se calhar mais uma anedota, veremos. Por enquanto, tiveram a ouvir José Alberto Reis. E agora seguimos com Zé Amaro, com um novo trabalho, El Zame e o Cowboy. E o Cowboy sou eu. Então vamos lá, espero estar tudo bem disposto por aí. E eu acordo sem olhar para trás. E vamos lá começar devagarinho então. Saiu e disse que já não me amava, mas comigo tem sonhos de amor. Diz que os sentimentos se apagaram, mas mente ao seu coração. Esqueceu-se das noites de amor. Mas eu não me esqueço mais. Eu sou o cowboy, ela é a filha do patrão. Eu sou pobre e ando a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão. Ela finge-me a ver e diz que o amor se foi. Mas tu começa a agora para mais um novo trabalho. David Careira, pai e filho. Tony Careira, Se Eu Soubesse. Quantas vezes encontrei no fundo dos teus olhos a luz para o meu caminho. Quantas vezes achei no cantinho do teu ombro que lembrou amigo. Para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos. Sorte minha para ser contigo. Sorte minha nunca estar sozinho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto. Nas incertezas teu amor é sempre certo. Tantas vezes que olhei, sim.

comprei um presente, se ela parar de vez. Ela já escolheu e diz que quer uma mala. O que é que eu faço, oh mulher, o que é que eu faço? A tua prima está louca por mim. O outro dia eu quis dar um abraço, ela deu-me um beijo e diz que está bem assim. No outro dia eu seguia pela rua, a tua prima lá me veio dar trabalho. Tirou a roupa, ficou toda nua, saltei-lhe em cima e dei-lhe o meu agasalho. O que é que eu faço, oh mulher, o que é que eu faço? A tua prima está louca por mim. O outro dia eu quis dar um abraço, ela deu-me um beijo e diz que está bem assim. Não brinquem com a minha rica saúde, porque eu tenho um coração fraquinho. Aguentei o mais tempo que pude, não sou de ferro, vou ter que dar um jeitinho. O que é que eu faço, oh mulher, o que é que eu faço? A tua prima está louca por mim. O outro dia eu quis dar um abraço, ela deu-me um beijo e diz que está bem assim. O que é que eu faço, oh mulher, o que é que eu faço? A tua prima está louca por mim. O outro dia eu quis dar um abraço, ela deu-me um beijo e diz que está bem assim. Esta minha prima gosta que lhe dê música. É mim em cima de si. Ficamos sempre no mesmo ambiente com Riolos, beijei de cima a baixo. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu-me mais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu-me mais. Ai, ai, ai, mal ela sabia o que é que era. Ai, Jesus, que carai. Ai, lá vai. Desci-lhe a combinação e dei-lhe um beijo no seio. Desci-lhe a combinação e dei-lhe um beijo no seio. Ela disse mais abaixo, mais abaixo sem receio. Ela disse mais abaixo, mais abaixo sem receio. E lá fui eu para baixo, parecia autoestrada fora. Mais abaixo, dei-lhe um beijo no umbigo. Desci então mais abaixo, dei-lhe um beijo no umbigo. Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há perigo. Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há perigo. Ora com perigo, ora sem perigo, lá ia ele na minha caminhoneta. Ai, Jesus, era sempre para baixo e tu estava a aquecer. Vai lá, vai. Desci então mais abaixo, beijei-lhe os pés iguais. Desci então mais abaixo, beijei-lhe os pés iguais. Ela disse mais acima, desceste abaixo demais. Ela disse mais acima, desceste abaixo demais. Ora que a gaita, agora tenho que ir para cima. Era para baixo e para cima, para baixo e para cima. Ai, que ginástica. Subi então mais acima, beijei-lhe os joelhos perto. Subi então mais acima, beijei-lhe os joelhos perto. Ela disse mais acima,

seguimos agora com Timbareiro Barbacera. Fui visitar a Susana, fiquei muito comovido. O filho não fala, não anda, é um lindo recém-nascido. O filho não fala, não anda, é um lindo recém-nascido. Para mim, a virgindade não é nada de especial. É como o chupa-chupa, acaba sempre no pau. É como o chupa-chupa, acaba sempre no pau. A Rosinha, professora, é metódica e milimétrica. Quando come canja de letrinhas, evacua por ordem alfabética. Quando come canja de letrinhas, evacua por ordem alfabética. Antes nos supermercados, saco cheio era só carregar. Agora as câmaras de filmar não deixam ninguém gamar. Agora as câmaras de filmar não deixam ninguém gamar. Foi aos Açores, ficou apaixonada. De noite fugiu do quarto e ele era de Ponta Delgada. De noite fugiu do quarto e ele era de Ponta Delgada. Uma anedota é igual a uma bufa no elevador. Nunca ninguém sabe quem foi o autor. Nunca ninguém sabe quem foi o autor. É bonito ter uma esposa e por todos respeitado, sobretudo quando um homem é livre e não é casado. Sobretudo quando um homem é livre e não é casado. Quem tem boca vai a Roma, dizia o velho Raimundo. E quem tem uma boa greta até dá a volta ao mundo. E quem tem uma boa greta até dá a volta ao mundo. Ficamos sempre com o grande artista Timbareiro Diferença. O rico corre, faz desporto, o pobre corre, é ladrão. O rico ansioso tem stress, o pobre ansioso é mijão. O rico tatuado é moda, o pobre tatuado é drogado. O rico faz sexo, é amor, o pobre faz sexo, é tarado. Casa de rico é um palácio, casa de pobre é palhota. Gaita de rico é pênis, gaita de pobre é pichota. Menino rico faz xixi, menino pobre faz mijada. Menino rico faz cocô, menino pobre faz cagada. Barco de pobre é bote, barco de rico é iate.

muito fogo. Marmelado com Maria Celeste e Jorge Loureiro. We'll be right back.

boca da gaita. Mentira, mentira. Fazer as neiras? Não, não é bom. Não, não, não, não. Patrícia, nesse helicóptero, fazer as neiras. Na festa da minha aldeia, tenho um jeito atrevido que não me sai da ideia. Olá, menina, como vais? Cá estou eu à tua beira. Se puxares por mim, nós vamos fazer as neiras. Acabei de te conhecer, não te dei autorização. Se queres fazer as neiras, menino, tem que ser bom. Agora vou-te responder, que até me fizeste rir. Se fizermos a neira, vais-nos trocar e vais pedir. Hoje em dia já namora, casados ou solteiros, é sempre fazer as neiras, viver momentos correiros. Mas a vida é mesmo assim, há quem goste e outros não. Coisinhas bem feitas, ai meu Deus, é tão bom. Já vi que não adianta, andaste-te a prometer, afinal só tens garganta. Eu não te prometi nada, só disse que era capaz. Meninas não me faltam, porque eu sou um bom rapaz. Isso eu já não sei, até agora eu não vi nada.

só quero a minha gatinha. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Eu sei que me vais deixar quando a música acabar e o baile estiver dormindo. Por isso, antes do sol, faz um. E chegou a hora de passar as coisas sérias. Um bocado o ritmo, não é? Então vamos lá com Rebeca.

fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arconciel. Um grande abraço e até breve. Agora vai, oh racha, vai, oh racha, desta vez é de vez, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, não há duas sem três, agora é de vez, oh vai, oh racha. Quiseste brincar comigo, sentir o brilho, a emoção. Quiseste pular a cerca, armar em vedeta, alegrar o coração. Fiquei contente como repetente, tenho muito para dar. Cuidado comigo, é um aviso, não sei se vais aguentar. Agora vai, oh racha, vai, oh racha, desta vez é de vez, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, não há duas sem três, agora é de vez, oh vai, oh racha. Vai, oh racha, desta vez é de vez, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, oh vai, oh racha, não há duas sem três, agora é de vez, oh vai, oh racha. Nada se perdeu numa noite tão quente, tudo aconteceu. Foi de repente juntinhos a dançar, toda a noite sem parar. Chega, chega para cá, chega, chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais, neste enrola, enrola. Chega, chega pra cá, chega, chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais, enrola, enrola. Chega para cá, chega, chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais, neste enrola, enrola. Chega, chega para cá, chega, chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais, neste enrola, enrola. Agora seguimos com o artista que vai estar connosco quando? Dia 9 de novembro, sim, sim, sim, Maria Lisboa estará aqui connosco dia 9 de novembro. Para festejar o quê? Os 34 anos da rádio, da vossa rádio, não é só da nossa, é da vossa também. E é onde a sala de festa de Montição em Saint-Jean-de-Blanc. Então não falta, não perder, dia 9 de novembro, sala de festa de Montição, Maria Lisboa. Sempre que estás aqui, se vais para longe, só penso em te ligar. Quando não sei de ti, fico fora de mim, penso mil coisas e vou-te procurar. Seja ciúme.

então é Maria Lisboa, Natal, não se esqueça, dia 9 de novembro, a sala de festa de Montijo, Maria Lisboa estará junto connosco e com vocês. E agora seguimos com Manu, o que tu queres ser eu. Sinto-me enganado, agora o que eu quero é te conquistar. Em meu pensamento, eu estarei presente, para que me procures e não me sintas mais. Grita ladrão, e o teu coração, que vá no fruto proibido. Se eu vou te conquistar, eu não te vou ligar, que eu gosto do teu jeito de atrevido. O que tu queres ser eu? Ai, ai, ai. Queres me envolver, me enlouquecer, mas tens de me olhar. O que tu queres ser eu? Ai, ai, ai. O que tu queres ser eu? Ai, ai, ai. Queres me iludir, te divertir, mas tens de não gostar. Sinto-me enganado, agora o que eu quero é te conquistar. Em meu pensamento, estarei presente, para que me procures e não me sintas mais. Merece o ladrão do teu coração, levar o fruto proibido. Se eu vou te conquistar, eu não te vou ligar, que eu gosto do teu jeito atrevido. O que tu queres ser eu? Sempre com Jorge Amado, Meix Morena, Meix Morena. Comigo era umbigo com umbigo, coração com coração. E o baile começou a noite inteira, suor, cerveja e poeira, sem nenhuma confusão. Meix Morena, Morena, mexe e balança. Me empolguei na tua dança, ganhaste o meu coração. Meix Morena, Morena, mexe, põe a lenha na fogueira, é aí que o fogo cresce. Morena, põe fogo em mim. Mexe gostoso, nunca vi um baile assim. Mexe morena, morena, mexe, põe a lenha na fogueira, ei.

seguirmos agora com o grupo Renovação 3, Adeus meu Portugal. Adeus não. Meu país não me deixou trabalhar e nestas circunstâncias eu não posso mais ficar. Manter a casa custa muito a qualquer um, cada vez está pior, não há dinheiro nenhum. Eu não queria, mas vou ter que emigrar, e mesmo sem partir vou com saudades de voltar. Não vou pensar no que vai acontecer, vou para trabalhar e para voltar a viver. Adeus meu Portugal, eu tenho que partir. Mais ficar, manter a casa custa muito a qualquer um, cada vez está pior, não há dinheiro nenhum. Isto é a vida de um pobre como eu, que não teve dinheiro para acabar o liceu. Para quem tem curso a vida não está melhor, mas por um carpinteiro cada vez está pior. Adeus meu Portugal, eu tenho que partir. Brasil, não é? Então vamos lá com Zé Rascunho Carapau. Fui comprar peixe à festa do pescador. Comprei de tudo, até um grande bacalhau. A minha mulher e ao meu grande amor. De todo peixe, ela comprou um carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau. Uma panequinha e ela carapau. Um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau. Uma panequinha e ela carapau. Um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Então chegou a noite e lá fomos comer. Que venha a truta, sabe?

você saber de todos, todos que provaram são melhores que você. Aquele seu amigo que me levava em casa, eu fiz tudo na

vamos mais um tempo para trás, para os anos 90. Antes de dormir. Onde estão teus olhos negros? Grande sucesso que fez estes anos. Daqui. Jorge Manuel. Onde estão teus olhos negros? Nestes anitos, os meus anitos de infância, não é? Então vamos lá com Carlos Ribeira. E é meu primeiro amor. Não sei onde andarás neste momento, mas gostava de te voltar a ver. Talvez tirasse um pouco o sofrimento sinto ao tentar te esquecer. De ti guardo apenas as recordações dos momentos mais felizes passamos, aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que juramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao ar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que duas mil palavras mesmo ditas com amor. De ti

vamos agora tornar para o nosso tempo com Nel Monteiro, Beija, Beija. Este disco foi pedido da parte do Jerome para a sua mãe, para a sua prima Cláudia, com muito amor e beijinhos. A teu pedido fechei meus olhos e de repente que mudarias pensei. Pensei logo num presente. Foi muito bem enganado com um beijinho sem contar. Um beijo só não foi nada. Para castigo vais dobrar. Beija, beija, beija, beija, não pares de beijar. Beija, põe-me louco, não me deixes respirar. Beija, beija, beija, beija, dá-me o teu batom, cola a tua boca na minha que é tão bom. Beija, beija, beija, beija, não pares de beijar. Beija, põe-me louco, não me deixes respirar. Beija, beija, beija, beija, dá-me o teu batom, cola a tua boca na minha que é tão bom. O beijinho que me deste foi tão pouco nessa hora. Na partida que fizeste vais ter que os pegar agora. Não vai ser um nem dez, vão ser mais para teu castigo. Quem me engana uma vez vai saber que eu sou um perigo. Beija, beija, beija, beija, não pares de beijar. Beija, põe-me louco, não me deixes respirar. Beija, beija, beija, beija, dá-me o teu batom, cola a tua boca na minha que é tão bom. Beija, beija, beija, beija, não pares de beijar. Beija, põe-me louco, não me deixes respirar. Beija, beija, beija, beija, dá-me o teu batom, cola a tua boca na minha que é tão bom. Olá, eu sou Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Make sure you don't hurt nobody. Come on, baby. apareceu e o meu olhar cativou e prendeu. Meu coração vibrou de alegria. O que ela fez foi pura magia. I said 1, 2, 3, 4, come on. Ela faria parar o tempo. I said hey. Pra cada homem tormento. What you got to say, what you got to say, what you got to say. Work that body, make sure you don't hurt nobody. Come on baby, come on girl, let me rock your world. I said 1, 2, 3, 4, come on y'all, get on the floor. Todos queremos a linda mulher ao nosso lado pra vida fazer. O complicado é poder escolher, pois elas são todas de enlouquecer. Com esta música do Hugo Manuel, ela é linda, que vamos despedir a vocês. Foi com dar-te um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que seja do seu agrado. Hugo Manuel e Marta Miranda, dá mais que vamos despedir de vocês. Para mim foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, foi um imenso prazer. Ainda vos encontro sábado a partir das 14 horas com a nova emissão Portugal Mix. Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer. Deita-te a mim. Se não, Portugal em Festa tornará quarta-feira a partir das 9 horas. Mas podem ficar na mesma ligada à nossa rádio. Sintonize a nossa rádio, a vossa rádio. Então força, coragem para quem estiver a trabalhar. Na mesma para os doentes, força, coragem. Quero viver uma paixão verdadeira. Eu quero mais. E para os outros também. Mas toda a gente, força, coragem, força é o que importa. E não se esquece uma coisa, gozar a vida. E temos que gozar como ela vem. Então eu, para mim, tchau. Então até sábado, 14 horas, Portugal Mix. Tchau. Que eu quero uma noite de puro prazer. Deita-te a meu lado que eu vou te dizer. Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer. Que eu quero uma noite de puro prazer. Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer. Deita-te a meu lado que eu vou te dizer. Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer. Que eu quero uma noite de puro prazer. Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer. Deita-te a meu lado.